Jerônimo. Alô, os pegadores de plantão, cuidado, viu? O galinha de hoje é o corno de amanhã. O galinha de hoje é o corno de amanhã. Cuidado para não sair da linha. Não tente mais bancar o Dom Juan. Malandro demais se atrapalha. O galinha de hoje é o corno de amanhã. Se você já tem alguém na sua vida, cuide bem do seu amor. Melhor não arriscar. Quando a gente tá feliz, a gente cuida. Amor verdadeiro é tão difícil de encontrar. Se quer saber, isso não é ciúme. Sou diferente só pra se ligar. Sei que você já teve esse costume. Diz que mudou, vai ter que me provar. O homem de verdade é coisa rara. Eles aprontam, mas sempre se escondem. Mulher não trai, deixou de ser otária. Ela só faz o que aprende com os homens. O galinha de hoje é o corno de amanhã. O galinha de hoje é o corno de amanhã. O galinha de hoje é o corno de amanhã. O galinha de hoje é o corno de amanhã. Portal do Arrocha. Se quer saber, isso não é ciúme. Sou diferente só pra se ligar. Sei que você já teve esse costume. Diz que mudou, vai ter que me provar. O homem de verdade é coisa rara. Eles aprontam, mas sempre se escondem. Mulher não trai, deixou de ser otária. Ela só faz o que aprende com os homens. O galinha de hoje é o corno de amanhã. O galinha de hoje é o corno de amanhã. O galinha de hoje é o corno de amanhã. O galinha de hoje é o corno de amanhã. O galinha de hoje é o corno de amanhã.